De viața va te bande vlasa stimo că dau ca cel mai la ce vai ca dau ca cel mai la ce lume vai va ca dau ca cel mai la ce va. Chutou meu passo, que chutou meu lustro sai, sou schmequeiro de França, ai, sou schmequeiro de França, lume vai vai, ai, sou schmequeiro de França.